Começa agora, Madrugada Podcast. If you're so funky. Funky. Rádio RND, Madrugada Podcast. Tá começando aí mais uma edição do Madrugada Podcast, aqui na Rádio RND. Eu, Marcílio Gabriel, todas as quartas-feiras, estarei por aqui, hein? A partir da meia-noite aí, rolando os melhores sons da funk music, da black music, da soul music, pra você iniciar a sua madrugada no melhor estilo, certo? O programa hoje tá bacana, hein? Tem sons de Bill Winters, tem Queen the Gang, Urging the Fire, Delegation. Olha quantos nomes aí, hein? Tudo isso pra você curtir aqui com a gente, certo? Madrugada Podcast aqui na Rádio RND tá no ar. E pra começar tem Odyssey com Don't Tell Me, Tell Her. Segura! Don't Madrugada Podcast. One night in a disco on the outskirts of Frisco, I was cruising with my favorite gang. The place was so boring, filled with out-of-towners touring. I knew that it wasn't my thing. I really wasn't caring, but I felt my eyes staring at a guy who stuck out in the crowd. He had the kind of body that would shame Madonna's, and a face that would make any man proud. Oh, what wow, he's the greatest dancer. Oh, what wow, that I heard her say. Mm. Oh, what wow, he's the greatest dancer. Oh, what wow, the champion of dance. His moves will put you in a trance, and he never leaves the disco alone. But not conceit, as a man he's complete. My creme de la creme, please take me home. He wears the finest clothes, the best designers heaven knows. Ooh, from his head down to his toes. Halston, Gucci, Fiorucci, he looks like a stiff. That man is dressed to kill. Oh, what wow, he's the greatest dancer. Som do Sister Sledge com He The Greatest Dancer, um clássico aí da funk music. Toda vez que eu ouço essa música, eu lembro da versão do Will Smith, a Kennedy Guerra. Vocês lembram? A versão que ele fez dessa música ali nos anos 90, que tocou pra caramba nas rádios aí do Brasil. Antes rolou o Bill Withers com Lovely Day, musiquinha bem legal, né, pra você passar uma tarde com a sua companheira ou com seu companheiro. E abrindo a sequência aí, abrindo o programa, teve Odyssey com Don't Tell Me, Tell Her. Som de 1980. E o legal desse som é que foi sampleado num som do Little Brother, que apresentou o próprio Little Brother pra muita gente. É um som que foi lançado pela ABB Records, né? Foi a primeira música do Little Brother com gravadora. E já nesse som que apresentou os caras, muita gente já viu que os caras eram cabeçudos, né? Fizeram uma música aí falando de videogames. Como disse aí, né? O som que apresentou o Little Brother pra muita gente, isso em 2002. E posteriormente, né, no ano seguinte, teve o álbum clássico do Little Brother, né, o primeiro disco solo, e que foi um marco aí pra geração ali naquela época, né, a geração do rap underground, né. Inclusive, até aviso pra você que tá ouvindo, né, você ouvinte, e para os chefes de redação do RND, que eu tô preparando ali uma matéria bem legal sobre o The Listening do Little Brother, né, conversei com várias pessoas ali, influentes, né, que viveram ali um pouquinho dessa época, para falar da importância desse disco para a cena, tanto na gringa como aqui no Brasil, né? Que foi um disco que realmente chamou atenção. Todo mundo tem um carinho especial por esse álbum. E na última semana ele completou 14 anos de lançamento. Eu tô preparando uma matéria bem legal aí, viu, pessoal? E logo menos você vai conferir, vai ler essa matéria aí no portal RND. Já tô avisando aí o pessoal da redação, né? Que vem matéria por aí. Esse é o Madrugada Podcast, que não para, o som não para, o programa continua. E agora vamos de mais clássicos, né? Como não? Então vamos aí com o som do Queen The Gang, Ladies Night. Segura! The feeling's right. Oh, this is baby. Sophisticated mama, come on you disco lady, yeah, stay with me tonight, mom, yeah. Podcast. Podcast. Podcast You and I. Bacana, né? Antes rolou aí o Earth in the Fire com Let's Groove. som de 1981. E o Earth in the Fire, né, cara? Que bandão da porra, né? Todo mundo curte, né, meu? Toca em todas as festas de aniversário, né? Em todo churrasco de quebrada. É muito louco, cara. Earth in the Fire, né? A banda do Maurice White. Maurice White, que pra mim é um dos gênios da música, né? Um dos maiores gênios da música, né, meu? Maurice White mudou, revolucionou, inovou muita coisa aí da funk music, da black music. É um cara que abriu muitas portas no sentido musical e fez a gente conhecer muita coisa. Enfim, né? O saudoso, glorioso Maurice White, do Earth in the Fire. E abrindo a sequência aí, ó, até deu uma suspirada aqui porque eu emociono pra falar, viu? E abrindo a sequência, teve o Queen The Gang com Ladies Night. Esse é o Madrugada Podcast que continua. E agora a gente vai de Grandmaster Flash The Furious 5 com Fly Girl. Então vai lá, segura! Oh man, that girl is bad, like she is. Candlelight dinner, maybe on the beach or hot afternoon. Like to play out and stay out, go way out or lay out on the floor of the shore. Spend the whole day out, spend some time with the honey. Most of all, they like to spend money, cold cash. Mean green currency, that ruler, big bank, and a strong man is the only thinking ruler. You try to fool her, you might lose her. The best you could do is school her. Give her fine wine, make love to her mind. Don't keep her hanging on the line, hope you have a good time. Caviar up for a star, buy a brand new car. And let her know what kind of man you are. Cause she's a fly girl. Yeah, yeah. Oh, she's a fly girl. Yeah, yeah. Oh, sexy ladies, so fine in my Mercedes. Both of y'all can be my babies. Don't say no on baby, just say yes. Don't undress and lay your head up on my chest. Cause you're riding with the best. Yo, score. Yo, yo, you can say the rest. To me, one girl, say what, could do nothing for me. You heard my old road stories, I'm a super freak. When I was a child, I never smiled. I read Playboy books and that's why I'm wild. Panty lines on my mind all the time, in the day and the night time. What you do? I write rhymes, I'm Scorpio. I just flew in from Philly. I was playing high post, cooling out with my Millie. Yeah, yeah. Oh, curve. You wreck my nerves, girl. You're everything that a man deserves. So woman of the world, amen to thee. Because women like you make men like me. I'm Keith Cowboy, the real McCoy. I milk chocolate like an almond joy. You're bow-legged cool, brother, and you will agree. On top of the world, fly girls to see. Jimmy now. Podcast.

do SOS Band, The Finest, aqui no Madrugada Podcast. Deixa rolar instrumental, né, de BG aí, de fundo. Deixa rolar o restinho da música aí, pra eu falar por cima. Que legal, né? Esse som é maravilhoso aí, do SOS Band. O SOS Band que também participou do Madrugada Podcast na semana passada, né? Uma banda que eu gosto muito e sempre indico aí pra galera curtir. Porque vale muito a pena conhecer e curtir. Eu não vivi a época do auge da banda, né? Mas o legado que eles deixaram aí nos faz conhecer e curtir ao longo dos anos aí, né? Por isso que eu, novão, curto pra caramba aí o som do SOS Band. Antes rolou Joy Symes com Coming to My Life, né? A galera que gosta aí do Tupac, gosta bastante aí dessa música, né? Porque tem uma das músicas póstumas do Tupac, tem aí o sample, aí o trecho dessa música aí, e por isso todo mundo curte aí a versão original, porque é bem bonita também. E abrindo a sequência do bloco, teve Fly Girl, do Grandmaster Flash e The Furious Five. Pô, eu tenho esse álbum em vinil, cara, e foi um dos primeiros discos que eu ganhei. Meu, o disco é de 1988, né? Eu não ganhei nessa época, ganhei depois. Mas foi um dos primeiros discos que eu ganhei, assim, eu tenho o maior carinho por ele, né? Eu cheguei a perder esse que eu ganhei, né? Ele quebrou, um acidente, mas não foi eu, foi outra pessoa. E aí depois eu consegui achar e comprei ele novinho, numa reedição. E tenho ele guardado lá com muito carinho. Aliás, tudo do Grandmaster Flash, The Furious Five, que eu tenho, eu guardo com muito carinho, porque esses caras são hip hop até umas horas, né? Influenciaram muito, difundiram muito a cultura hip hop no mundo, né? O Grandmaster Flash e o The Furious Five com Melly Mel e toda a sua banca, certo? Bom, pessoal, Madrugada Podcast chega ao final de mais uma edição. Eu sei que passa rápido. De repente aí a gente pode estudar aí a possibilidade de aumentar mais uma horinha do programa, né? Quem sabe, né? Olha aí, ó, o pessoal que comanda a rádio RND tá ouvindo, né? Vamos trocar essa ideia aí, né? Pra gente esticar um pouquinho aí o programa pra curtir mais sons. Mas de qualquer forma, semana que vem estaremos de volta com mais programa, pra deixar aí bem legal aí o seu começo de madrugada. E pra galera que não pode ouvir nesse horário, o programa fica disponível pra download, né? Então, assim que termina o programa, a gente já disponibiliza pra download pra você ouvir em qualquer lugar, em qualquer horário, o Madrugada Podcast. Beleza? É isso aí, galera. O Madrugada Podcast chega ao final. E na quarta-feira que vem, à meia-noite, estarei aqui de volta. E a gente se ouve, certo? Até lá! Madrugada Podcast.